quando o sol se põe no final da Avenida Caxangá, despertam as Histórias do Velho Oeste. Histórias do Velho Oeste. Um programa de rádio que se propõe a contar histórias dos bairros da Zona Oeste do Recife a partir das vozes de seus protagonistas. Salve, salve, galera! Boa tarde para você que está nos ouvindo. Aqui quem fala é Priscila Oliveira. E aqui é o Saci Pererê. Está começando agora mais um Histórias do Velho Oeste. Este é o segundo programa de uma série de 24 episódios que irão ao ar pela Rádio Freicaneca FM, rádio pública da cidade do Recife. O programa Histórias do Velho Oeste é uma produção da sociedade civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Freicaneca FM. O Histórias do Velho Oeste é uma realização coletiva da equipe da Rádio Comunitária Conchego, que fica localizada no prédio do Serviço Integrado de Saúde, SIS, no Engenho do Meio. Aqui vamos trazer histórias dos bairros e das comunidades da Zona Oeste do Recife. Roda de Fogo, Asa Branca, Vietnã, Iraque, Pinto Formoso ou Sítio do Bredo, Campo do Piolho, Sapunur, Santa Luzia, Ayrton Senna, O Rei do Gado. Histórias de vida e de luta, algumas tristes, sérias, outras felizes e divertidas. Histórias contadas por suas próprias protagonistas. Pessoas que têm suas raízes plantadas nesse território, nesse cantinho da cidade. Como a cidade toda do Recife, a Zona Oeste é cheia de contrastes e desigualdades que podem passar desapercebidas por quem não conhece as pessoas e as histórias que pisaram nessa terra. Por exemplo, você já deve ter conhecido ou ao menos ouvido falar de um famoso castelo, que é ponto turístico da cidade e que fica aqui na Várzea, dentro da propriedade de uma família dona de muitas terras. Mas, sabia que bem ao lado do castelo, há quase 50 anos atrás, algumas famílias ocuparam e começaram a construir suas casas? Famílias vindas do interior do estado, de outras regiões do Recife, ocuparam as terras que eram pasto e vacaria da imensa propriedade. No início dos anos 70, os donos do castelo lotearam e venderam algumas áreas para famílias que vinham morar na região. Mas muitas pessoas que trabalhavam na várzea ou vinham tentar a vida por aqui não tinham condições de comprar um lote. O terreno loteado era só uma pequena parte da propriedade. E a história que vamos ouvir é contada por duas das primeiras moradoras que ocuparam a área, que hoje se chama Sítio dos Lotes. Dona Olívia e Dona Rosa vão nos contar sobre suas vidas e como se tornaram algumas das vizinhas mais próximas desse famoso castelo. Vai ser no interior de Machado. Morei até uns 4 anos, 5 anos. Depois, minha mãe, um primo meu que morava aqui, foi me buscar. Buscar eu, minha mãe e minha irmã, meus irmãos todos, né? Alugaram uma casa aí. Eu me casei, trabalhei muito casa de família. Não sei se você conheceu, deu pra lá, da família de Rodolfo Aureliano. Trabalhei na casa da Dona Bebê muitos anos. Ajudei a criar as filhas dela. O Dona Bebê vendeu a casa daí, que é bem de frente. Vocês já andaram por ali pela várzea? Andou, tem um quartel lá agora, não tem? Delegacia. Ah, é. Pronto, não tem um prédio assim desse lado. Você prestou atenção? Pronto. Prédio que era mais, né? Aquele prédio era que Dona Bebê, a gente morava lá. Dona Bebê morava lá. E eu passei muitos anos lá com eles. Quando eu vim morar aqui, morava lá na Rua Secretária, no Rua que tem ali. Sou nascido e criado aqui. Aí depois minha mãe pegou esse prédio terra pra mim e fiz minha casa aqui. Eu estou dizendo que eu moro 42 anos aqui nessa rua, 42 anos aqui. E eu e ela trabalhou juntos, de viúva, todas as duas juntas, foto com foto. Essa rua pra gente é maravilhosa. já casada e com filhos, Dona Olivia foi contratada como babá e vivia em uma casa alugada. Até que um dia, sua sogra veio lhe contar sobre uma oportunidade de construir sua casa própria. Aí minha filha estava dormindo na casa do bebê, né? Estava dormindo, era de manhãzinho. Aí minha sogra morava lá na frente, né? Aí vi aquela voz no portão, Olívia, Olívia. Eu digo, oxe, tu mora dessa, de manhãzinha me chamando. O que será, meu Deus? Será que foi minha mãe morava nesse tempo comigo, né? Aí eu disse, será que é minha mãe? Que eu morava numa casinha alugada. Aí eu e minha mãe, meus filhos. Aí quando eu vi, era ela. Aí eu abri o portão. Aí abri a janela e olhei, era ela lá no portão. Aí eu fechei todo mundo dormindo, né? Onde eu estava no carro do bebê. Aí eu fechei tudo e desci. Quando eu desci, eu disse, Olívia, olha, tem um senhor lá. Que é dessa casa daí. Era, foi eu e ele, a primeira da nossa rua aqui. Foi eu e ele, seu Bio. Aí seu Bio chegou e disse, aí eu, o que é, Dona Maria? O que é? Seu Bio tá fazendo uma casinha. Vai fazer a tua também, rapaz. Eu disse, mas como, Dona Maria? Eu sempre tenho nada para fazer, Dona Maria. Eu não tenho móvel, não tenho madeira, não tenho dinheiro para comprar. Bora, a gente se vira lá. Bora, a gente faz de zinco, faz de todo jeito, com tanto que você faça. Poxa, tá aí, eu acordei, Sandra. Aí disse, Sandra, vai, vamos fechar o portão. E Deus mandou uma benção para mim. Aí disse, o que foi, Olívia? Eu disse, minha sogra veio me chamar. Dizer que eu fosse fazer uma casinha para mim. E seu Bill tá fazendo lá também. Estão invadindo. Só tem seu Bill. Vira mato, as vacas vinham comer aí. Só foi desse lado aqui, foi primeiro. Aí eu cheguei e disse, Sandra, deixa minha filha, fecha a porta. Viu que eu vou me embora, vou pegar essa chance. Maluca, como é que vai poder fazer? Eu disse, minha filha, Deus ajuda. Se Deus mandou ela me chamar, Deus também vai me ajudar eu fazer. Aí eu vim embora, me acordei, ó, perna pra quem que quer. Aí cheguei aí, eu cheguei, a gente veio aqui, acordei meus sobrinhos, morava lá no Otávio, tudo pequeno. Aí um limpou o mato, tanta muriçoca, tanta careca, como é aquele negócio que coça a gente? Urtiga, eu cheguei dando uma enxada pra lá e pra cá, limpou tudo. Aí arranjei umas talvas. Arrodiei tudinho. Foi de tábua. Não, depois, mas eu botei as tábuas também. O plástico foi depois, quando eu terminei, para tapar a porta, que eu não tinha porta, né? Aí eu botei plástico, botei porta e tábua, que a minha sogra foi e comprou logo umas tábuas para eu fazer. Aí eu arrodiei assim e o resto eu botei de plástico, que as tábuas não deu, né? E eu saí da casa do bebê, aí arranjei uma pessoa, deixei lá. Digo, tu fica aqui no meu lugar, diz que eu vou fazer minha casinha, aproveitar a boa vontade. Dona Olívia conta como era o terreno onde construiu sua casa. Pronto, aí sempre eu foi quem lutei pela vida, né? Fiz a casa, né? Arranjava meu neto, meu sobrinho me deu um caminhão de areia, aquele pesadelo sobrou um caminhão, me deu. A gente foi aproveitando, uma hora fazia uma parede, outra hora fazia outra, outra hora fazia outra, e assim foi, não sabe? A gente cavou aqui, que era o matagal medonho, jurubeba, a gente limpou tudo pra poder fazer, entendeu? Jurubeba, formigueiro, meu filho, a gente se viu doida de noite, visto pra amanhecer o dia já adiantado, as formigas mordendo. Aí eu digo, oh, meu Deus, tem que levar, tem que aguentar a mordida da formiga, depois ela vai-se embora, vai estranhar a gente, vai-se embora. Eu com meus netos, meus sobrinhos. A gente anoiteceu aqui, limpando tudo para amanhecer o dia, já amanheci adiantada. Para ninguém não vir tomar. Foi. Eu, Dona Carmelita. Ah, meu filho, a gente lutou, lutou, lutou, mas conseguiu. Vai. Eu fui a primeira. Todo mundo sabe que foi eu a primeira. Mas se você for perguntar alguém por aí, não, foi não. Foi lá, aí, tava lá. Ela que me diga, foi a primeira, minha filha, todo mundo bem em cima de mim. Rapaz, tu é doida? Isso aí é doido, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, menina, depois você vai ver se eu sou doida ou não. Deixa eu aprontar pra ver se eu sou doida. Metia, cara, eu e dona seu Bill. É um jovem morador da região, o Kainan, que nos fala sobre a chegada de sua família na várzea, no final da década de 60, e explica o porquê do nome Sítio dos Lotes. Sobre o nome dos lotes, o que é que eu sei? Que essa foi uma das últimas áreas da várzea a serem ocupadas. que e tem esse nome Lotes porque foi loteado pelos Brenan. Isso era terreno do Brenan, né? Essa parte toda aqui. E aí eles lotearam e venderam por último. E aí é disso que eu sei o nome, né? Então, meu avô comprou... Meu avô e minha avó compraram o terreno aqui no final da década de 60, início da década de 70. Construíram a casa na década de 70. E aqui, por exemplo, o terreno onde eu moro hoje, onde tem a casa do meu tio e a casa da minha avó, era um campo de futebol. Então, essa região aqui, né? Era uma região que ainda tinha muito mato. Onde hoje em dia, por exemplo, é a Favela das Cachorras, até quando eu era criança, tinha jacaré, tinha vários lagos. Então, dessa rua principal pra lá, era mais mato mesmo. Então, e essa parte aqui também onde eu moro, né, tinha vacaria e tal. Então, acho que por isso que chama sítio, né, sítio dos lotes. Tinha o pessoal que criava vaca, então por isso o sítio, né. E lotes porque foi loteado pelo Brenan, né? A última área, assim, do bairro que cresceu. E o que será que os donos do castelo pensaram da nova vizinhança? Sabia que uma rainha chinesa já visitou a várzea e o sítio dos lotes? Se quiser continuar ouvindo essa história do Velho Oeste, fique ligado que depois do intervalo a gente volta. A produção deste programa e o funcionamento da rádio comunitária Aconchego é feito inteiramente em software livre. Mas você sabe o que é e qual a importância de usar software livre? Software livre é o termo usado para programas ou aplicativos que podem ser usados, estudados, modificados e redistribuídos livremente. Na prática, a utilização de software livre reduz o troca-troca de aparelhos por se adaptarem melhor a equipamentos antigos. Faz com que os programas e aplicativos nos sirvam da maneira como acharmos melhor. O mesmo programa pode assumir diversas formas e sabores. Você é quem vai dizer o que quer e como quer. Software livre, em geral, são feitos e mantidos por comunidades dispostas a ajudar. Comunidades que estimulam a cooperação entre as pessoas. Como os códigos são abertos, cobrar pela instalação do programa ou aplicativo não é muito inteligente. São programas que, quando nos dispomos, estimulam o conhecimento e o estudo. Se aventure, mude seus hábitos digitais, experimente um universo de aprendizado baseado na cooperação e vamos libertar nossas máquinas. Volta para continuar com o programa Histórias do Velho Oeste. Hoje estamos ouvindo a história de Dona Olívia e Dona Rosa, duas das primeiras moradoras do Sítio dos Lotes. O Sítio dos Lotes é uma comunidade vizinha daquele famoso castelo que existe na várzea. E o que separa o terreno do castelo das casas é um imenso bambuzal que toma conta da paisagem por trás da rua de Dona Olívia e de Dona Rosa. Esse bambuzal não nasceu de forma natural. No início da construção das casas, o terreno era aberto e do sítio dava para ver até o castelo. Dona Rosa é quem conta mais dessa história. Quando eu cheguei aqui para morar aqui, esse outro lado era tudo aberto. Tinha uma lagoa de água ali no meio, nem podia dormir com os bichos. E também uma coisa que a gente não plantava coentro, não plantava tomate, não comprava essas coisas, tudo aí atrás vendia. E o pessoal criava galinha, criava porco. Aí depois fizeram o muro, o pessoal tá, porque tem a fábrica. Eu trabalhei 10 anos da Brenan. Aí o pessoal ia trabalhar, o pessoal ia trabalhar, aí passava por dentro do cercado. Aí tava roubando as garrafas, aí pediram para tipo, plantar bambu e cercar. Aí ficou tudo cercado. Uma danada de uma rainha que veio da China, como diz a história. Aí foi passear aí na Brenan. Aí quando olhou que viu as casas da gente, aí disse, por que vocês não aprontam esse mato aí, esse bambu? Porque não aprontam o bambu só assim, vocês não vêem as casas deles lá do outro lado. E parabéns, essa danada foi morrer, será que foi pro céu? Aí aprontaram os bambus. Bem, não, foi tentar tirar a gente daqui. Eu tava trabalhando lá e vi um comentário assim na sala. Aí ele disse assim, o rapaz disse assim, segue seu pedaço e deixe o povo morar. Que a maioria do pessoal que mora aqui, trabalha aqui dentro. Aí a gente ficou tudo aí. Aí seca, lá onde eu tenho casa por aí, quem vê o outro lado? Mas a minha é tudo murado. Não dá pra ver nada. Tudo fechado. E foi assim, entre as visitas da rainha chinesa e dos fiscais da prefeitura que rondavam a área, que Dona Olivia se preveniu e foi em busca dos direitos de permanecer na casa que havia construído com sua luta. Tu não sabe da manhã. Tinha um senhor aqui, ele trabalhava nesse negócio, lá no prédio, na cidade. Vamos lá, senhor Bill, falar com o presidente lá, bora. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, eu disse, olha, é o seguinte, eu não tenho casa, estou na casa dos parentes, eu estive levando tapinha ali, tapinha lá, o senhor sabe, aí contei toda a história. Aí ele disse, olha, chame Amaro, diga ele que vá olhar aonde você está fazendo. Ele trabalhava lá, né, seu Amaro. Aí eu fui, chamei ele, fui lá na casa dele e disse a ele, eu disse, seu Amaro, olha, tenho aqui uma carta para o senhor. O presidente de lá mandou lhe entregar. Ele disse, foi mesmo, Olivia? Eu digo, foi, seu Amaro. Aí eu dei a ele, ele veio aqui, olhou tudo, disse, Olivia, tu já era para ter feito, Olivia. Eu digo, era, seu Amaro, era. Aí ele chegou e disse, vou lá, olha, vou lá na sua casinha, vou lá ver como é que está. Aí chegou aqui, rapaz, olhou tudo. Disse, Olivia, amanhã tu chega lá, disse. Eu digo, é seu Amaro. Tão depressa assim, vai lá, que eu vou começar a sua vida lá. Aí eu fui, no outro dia cedinho me aprontei com o neto meu, levei lá. Aí eu me apresentei, aí disse, Olivia, eu mandei ele chamar para olhar se você era uma pessoa que estivesse precisando mesmo. Conto sua história. Aí eu contei minha história toda. Ele disse, olha, os fiscais só andam lá na sua rua, né? Eu digo, é, só vive lá na minha rua. Ele disse, pois ele não vai mais não, viu? Aí fez uma carta. Até seu Dema, que era vivo desse tempo, ele fazia todo São João, fazia uma festa ali, numa rua que tem assim. Atravessando aquela rua de lá. Seu Dema era o motorista dos caras. Aí seu Dema trouxe ele aqui, aí ele chegou e disse, seu Amaro, vamos, olha, Dona Olivia tem pra onde morar não, viu? O marido dela é um cachaceiro, só vem caindo lá pelas coisas, e ela tem que fazer a casinha dos filhos dela. Aí ele chegou e disse, é, vamos. Aí fez uma carta, entregou lá pra ele, poxa, minha filha não deu outra, seu Amaro veio, disse, Olivia, tem outra carta, eu entreguei aqui, ele pediu e entreguei essa para você. Aí estava escrito, faça a sua casa e não se incomode com o que disser. Faça a sua casa e ampare os seus filhos. Ninguém vai mexer com você. Aí vieram botar logo a placa aí da casa, é 868. Vieram logo botar, botaram luz. Aí não tinha luz, não era candeeiro. Que lembra de candeeiro, né? Sem dia de candeeiro, botaram o candeeiro. Isso agora o resto é com a senhora. Durante muitos anos, Dona Olivia trabalhou para famílias e instituições tradicionais no bairro da Várzea, onde construiu sua casa e criou os filhos. Hoje, Dona Olivia já é avó e bisavó e aproveita para se dedicar a uma nova atividade que lhe enche de orgulho. A gente, com fé em Deus, a gente consegue tudo, minha filha. Só é não desanimar. Eu nunca esperei trabalhar no Mazareno. Trabalhei lá 8 anos, eu fui para tirar uma férias de uma barriguda, que ia ter menino. Não sabia se o marido ia deixar ela vir para o trabalho e a vaga dela tinha que estar preenchida. E eu estava no abrigo dos velhos. Poxa, por tanto mandaram me chamar uma freira que tinha lá. Disse, ô irmã, olha, arranja uma vaga aí para a Olivia. A Olivia está aqui. Mas ela é carteira assinada, ela tem os filhos dela, precisa. Mandi nazinho. Eu dava banho nas velhas, o que eu podia fazer, eu fazia, sabe? Aí depois foi, me chamaram, trabalhei lá 8 anos. 10 anos não, foi 8, tá aí na minha carteira, 8 anos. E pronto, aí consegui fazer minha casinha. Jorge estudou lá, que ele ganhou uma bolsinha, estudou lá, oh, meu filho mais velho foi. Eu trabalhava lá, aí tive direito a uma bolsa, né, pra ele. Aí ele estudou lá. Só saiu quando terminou o primário todinho. Aí ele foi, terminou, pronto. Aí foi estudar em outros cantos, sabe? Eu ensinei a ele, meu filho, olha, só quem pode escolher serviço é o rico. Eu disse, não é que tu pode escolher serviço não, meu filho. Sua mãe não escolheu nunca. Uma que eu não era formada nem nada. Né? Eu só aprendi a assinar meu nome e uma besteira, que eu nunca fui para colégio. Entendeu? Que a minha vida eu criei no interior, ali para mato. Coisar feijão, ponha fava. Tô dando aula aí agora. Entendeu? Depois de adulta, não tenho posto aqui? Sim. Tudo ali. Tô estudando agora, meu filho. Já que não tive tempo como eu quis, só era trabalhar. Aí agora eu tô estudando aí. A professora tem uma paciência. Ela é, vai do meu livro, escreva aí tudinho. Eu não sou de escrever ligeiro. Eu digo, a professora vai ter paciência, que ela só sabe que eu não escrevo ligeiro. Ela faz no quadro, aí eu vou tirando. Então, mais devagarinho. Eu nunca fui para uma escola, eu vou mentir e dizer, não, as minhas coisas é tudo certo, meu filho. Se eu disser uma coisa a você, pode dizer, o livro está falando a verdade. No interior, meu serviço era limpar mato, apanhar algodão, pequena mesmo. A gente não sabia nem o que era escola. Quando cheguei aqui, foi trabalhar nas casas dos outros, ser babá e pronto. Agora que eu estou numa escola. Como tantas e tantas pessoas, Dona Olívia tem em sua vida duas companhias inseparáveis, o rádio e a música. A rádio, onde eu trabalhava, eu tava, tinha que estar um rádio junto de mim. Comprava, tinha aquele rádio assim, oxe, eu comprava, cozinhava na casa do bebê, mas eu usava minhas músicas. Aí dizia, mas tu bota baixo, Olívia, tu bota baixo, não bota só pra mim mesmo. Aí não acorda vocês não, minha gente, fique lá. Eu aprendi assim, ouvindo tudo baixinho. Eu estou tão sozinha, sem amor, sem carinho, solitário a dor, violão, já chorei tanto, tanto, e não tenho mais pranto pra chorar pelo meu amor, violão, companheiro de leve. És o meu único afeto, tudo que me restou, meu violão, meu amigo, quem nós nos separou, hoje eu me abraço contigo, a saudade que você deixou. A história de Dona Olívia e Dona Rosa nos mostra a resistência de duas mulheres que há mais de 40 anos construíram as casas que até hoje abrigam suas famílias. Se eu fosse você, tudo eu faria pra não lhe perder. Acontece que eu sou eu, não sou eu que vou sofrer, foi você que me perdeu. Tanto eu falei, abre os olhos, meu amor, vejo a situação, juro dói meu coração, sinto pena de você, rio tanto de mim, conseguiu me derrubar, vou vencer se Deus quiser, pois eu sou muito mulher, pra saber me levantar. Ah, se eu fosse você, não tomaria esta decisão, pra depois ter que sofrer, curtir sozinho uma desilusão. Ah, se eu fosse você, tudo faria pra não me perder. Acontece que eu sou eu, não sou eu quem vai sofrer, foi você quem me perdeu. Meu amor, vendo sinto pena de você. Riu tanto de mim, conseguiu me derrubar. Vou vencer se Deus quiser, pois eu sou muito mulher pra saber me levantar. Cláudia Barroso, me lembrei da música dela. Minha neta tem aí no nome, naquele negócio assim, ela tem. Aí eu mando ela botar, vai Gerdiane, bota Cláudia Barroso aí. Vai, Maria de Guedes, para me lembrar o passado, minha filha. Meu passado quando eu dançava os boleiros. Bota aí, era de só pra ela, era bolero, buscar e dançava os boleiros. Naquele tempo tinha tanta coisa para se divertir, sair do trabalho, mas também se distraía. É, dona Olivia. E é com um bolero de Cláudia Barroso, Ah, Se Eu Fosse Você, que o programa Histórias do Velho Oeste dessa semana chega ao fim. Agradecemos muito a disponibilidade de dona Olivia em falar de um passado, de como construiu sua casa com suas próprias mãos. A dona Rosa, que também construiu sua casa ali, porta a porta com dona Olivia. E a Cainã, que lembra de sua infância na Várzea e da chegada de sua família na região. Gostou do programa? Tem uma história da Zona Oeste para contar? Entre em contato conosco através do zap 81 99721-5409. Repetindo, 99721-5409. Você pode ouvir este e o programa anterior no blog da rádio, radioaconchego.milharal.org. Este programa é uma produção coletiva da Rádio Comunitária Aconchego e foi produzido por Pesquisa e Roteiro, Alessandro Andrade e Márcia Rezende. Edição, Márcia Rezende. Locução, Priscila Oliveira e Saci Pererê. Também fazem parte desse projeto Gus Cabreira e Diego Rodrigues. O programa Histórias do Velho Oeste é uma produção da sociedade civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Freicaneca FM.